Agora, existem também uns jogos novos aí, né, que a galera, de repente, está chamando de jogos-serviço. Teve aí muita polêmica, porque o Sr. Phil Spencer, cara de cu, ele andou dizendo que jogos como Zelda e Horizon, que ele pegou os dois piores exemplos que ele podia pegar na face da Terra. Caralho, ele pegou, tipo, eu vou pegar o diamante rubi. Vou pegar o diamante rubi e vou falar que eles são vidro. Porra, tu tá de sacanagem, né? É, ele pegou os dois piores exemplos que ele podia pegar. Mas ele é um senhor inteligentíssimo. Ele não tá na posição que ele está por bobeira. Ele pegou dois jogos que estavam explodindo e colocou os dois, ele tentou colocar os dois abaixo do que a Microsoft faz. Por que que o que a Microsoft faz? Ela cada vez mais está apostando nesses jogos serviços, que são aqueles jogos que fornecem aí uma grande quantidade de conteúdo multiplayer, seja você comprando as coisinhas, enfim, como o Halo Wars é, né, parece que você tem que comprar umas cartas lá e não sei o que, um negocinho de cartas. O Halo 5 é assim, eu não sei se o Gears of War 4 também é assim, mas eu acredito que não tenha DLCs pagas como mapas e esse tipo de coisa assim. Mas enfim, é o que a Microsoft está fazendo. Ele, uma pessoa muito inteligente, tentou pegar esses dois jogos que estavam explodindo naquele momento e tentou colocar abaixo da Microsoft para falar assim: gente, isso aqui, ó, isso aqui não é nada perto da gente não, tá? Isso aqui daqui a pouco vai acabar. Não vai acabar. Jogos single player não vão acabar. A Sony tá mostrando cada vez mais que ela sim pode continuar a fazer os seus jogos single player sem problema nenhum, assim como a Nintendo. Isso vai mudar daqui a 5 anos? Pode mudar. Isso pode mudar daqui a 10 anos? Pode mudar. Nesse momento agora, eu ainda não vejo isso mudando. Mas jogos serviço são o futuro? Eu diria que para multiplataformas, para empresas como EA, para empresas como Ubisoft, para empresas como, não sei, talvez a Square Enix não, né, porque a Square Enix é um pouquinho, talvez seja japonesa demais, e Ubisoft, então ela não é tão assim, né, com esse negócio de jogos e serviços, mas EA, ela já vê isso, jogos e serviços, como sendo o futuro faz tempo. Os jogos de esporte dela já são jogos e serviços, né? Ela já tem aí 10 anos. Todo ano lança eles e todo ano tem aquelas FIFA Ultimate Team, que você paga um dinheiro lá pra ver as cartinhas e não sei o que. O Madden tem isso, o NHL tem isso. Agora, jogos e serviços para vocês, eles são o futuro mesmo? Ou, assim, de certa forma, eles vão continuar assim? Eu vejo, né? Não sei vocês, mas eu vejo jogos e serviços um pouquinho abaixo ainda do que são jogos, digamos assim, single player, né? Sem tantos conteúdos online. Sinceramente, não acho que vai ser o futuro assim tão rápido isso daí, não. Porque, bom, Horizon aí tá aí pra provar isso daí, né, cara? Então, é o que eu tava falando, assim, para, eu acho que a gente aqui tá falando de um podcast de PlayStation, então a gente vai sempre puxar um pouquinho mais de sardinha pra jogos PlayStation e pra Sony. Porque esse é o seu foco, né? Você não veio pra cá escutar sobre Xbox. Eu espero que você saiba ler, né? Se quiser falar sobre Switch, vamos falar sobre Switch, mas sei lá, isso aqui é Nintendo, né? Pra Sony, cara, essa não é a parada deles, e isso é muito bom. Por quê? Jogos e serviços vão ser o futuro de empresas como a EA, talvez como a Ubisoft, eu acho que até a Ubisoft também, cara, e da Microsoft. E aí a Sony pega o filão de todo mundo que, como eu, prefere jogos single player, prefere uma história, prefere uma coisinha mais assim do que multiplayer. Eu diria que jogos e serviços já são o presente até. Tanto quanto o e-ink, os e-reader, são o futuro. Você vê grandes jornais fechando? Não. Caraca! Você vê o Globo parando de dar tiragem de jornal? Não. O Globo ainda tá aí firme e forte. Eu tenho, por exemplo, aqui na minha frente até, que eu tava lendo até pouco tempo, um tablet, porque eu não uso o Kindle tanto, porque eu usava ele pra ver coisas mais coloridas, etc, dos livros de arte, etc. Eu uso ele muito pra ler mangá. E tipo, na boa, eu tenho meus mangás aqui, que eu compro pra caralho. Eu gasto uma grana nesse filho da puta, que são uns enormes pesos de papel. Só que eu tenho um mangá aqui que eu não tirei do plástico, mas eu já li eles nos meus no meu reader aqui de mangá. É, porque, na boa, é muito mais conveniente você levar um aparelho, seja no seu celular, seja no seu tablet, para todo lugar, do que você levar um pequeno livro de papel, que pode amassar, pode manchar, pode ser roubado, você vai perder aquela, às vezes é um volume raro de uma coleção, e pô, tu tá naquela fila de banco lá, desgraçada, você ainda tá, como eu fiquei um pouco tempo atrás, meu gato mordeu meu dedo, destruiu parte da minha digital, que eu tava com band-aid, etc, tá com os cortes, eu não consegui entrar na porta do meu trabalho, e eu sou o primeiro cara a entrar na porta do meu trabalho. Esse negócio dos e-readers, né, o Kindle, a Saraiva lá tem, acho que Leve, tem também o Kobo. Enfim, esse negócio aí são bons, né? Mas assim, o cara que tem o livro, que seja no e-reader, e tem o físico, é mais uma parada de colecionador, né? Ele quer ter o físico. Você tem esse público, você tem um público que gosta muito de ler em livro físico, porque não é a mesma coisa você ler um digital. Como eu falei, eu tava com o meu dedo fudido no trabalho, eu era o primeiro cara a entrar lá. Eu tive que esperar meia hora sendo lá de fora, porque eu tava, não conseguia entrar no trabalho por causa do digital. Eu tinha que esperar o próximo funcionário chegar pra me ajudar a abrir, etc. Eu tinha no meu celular parte do mangá que eu tinha comprado há pouco tempo, foi do Madoka Mágica. E eu tinha baixado ele, já que eu tinha comprado no meu celular. Então eu falei, pô, vou aqui dar uma lida. Eu não levo mochila pro meu trabalho. Eu poderia ficar esse meia hora olhando pro teto, falando no WhatsApp, qualquer coisa no meu celular. Mas eu queria ler a parada, porque eu tava pilhado pra ler. Mas tava lá no meu celular, tá na minha mão. É que nem falou que a câmera do celular é a melhor câmera, é aquela que você leva com você. É aquela que você tem por disposição pra você fazer a parada. Então, você vê, isso já é o futuro, isso já tá entre nós. Mas existe livro, nego compra livro adoidado. Eu compro toneladas de mangá. Tem nego que compra mangá não só pra colecionismo, compra, lê, porque prefere e acaba vendendo depois. O mercado de usado de mangá é muito forte. Vai num sebo, tu vai ver umas paradas muito bonitas de se ver, cara. Puta que pariu, é quase pornografia aquilo pra mim. E você tem o pessoal contra esse progresso. Então, você sempre vai ter o pessoal que vai preferir jogar single player. Sempre, que vai... É um pessoal que não tá tanto assim no multiplayer competitivo. Você sempre vai ter existido um pessoal também no multiplayer cooperativo, que também há pouco tempo atrás perdeu força nesse sentido pro competitivo. Mas vai existir sempre esse pessoal. Então um acaba não vai canibalizar o outro. Vão coexistir com o outro. Como o Bessa falou da tia Sony, acabou investindo no outro público. Porque é um perfil mais japonês, isso, etc. Então também tem investido nesse quesito. Nesse público mais single player também. E foi vendido aí a doido. Zelda foi vendido doidado. Horizon, puta que pariu, cara. Eu acho que é um dos meus melhores jogos do ano. E é um jogo 100% single player. Não tem serviço. Eu vou pagar uma DLC porque eu quero mais da história. Mas eu fiquei totalmente satisfeito com o pacote. É exatamente isso. Existem também, falamos aí em DLC, né, de Horizon. É uma DLC in-game, né? A gente pode chamar assim, né? Uma DLC que é necessário você ter o jogo para jogar essa DLC. Mas também temos o caso aí de Uncharted, que tem uma DLC standalone, que você não precisa ter o jogo, a base, né, o Uncharted 4, para jogar o Lost Legacy, que já nem tá mais sendo comercializado, né, como uma simples DLC. Agora já virou jogo completo e bola pra frente. Qual vocês preferem, assim, uma DLC standalone ou uma DLC in-game? Pra mim, tanto faz, porque eu acabo mantendo o meu jogo original sempre. Mas tem gente que pega, por exemplo, um Uncharted 4, jogou, beleza, joguei, zerei, visto que eu queria... Vendia. O DLC também foi feito para manter o mercado de usados fraco, que aqui lá fora o mercado de usados é muito, muito forte. Você tem rede tipo GameStop, que a boa parte da grana deles não vem de vender jogos novos, vem de vender jogos usados. Muitas vezes aquele próprio jogo que uma pessoa comprou na GameStop passa por 5 mãos dentro dela, e ela só lucrou durante esse tempo. Aqui eu também acho que seja forte, não tanto quanto lá. Não é uma GameStop. A gente não vê, tipo, uma Saraiva da vida com uma sessão só de usados, por exemplo. A UZ Games tem. A UZ Games é uma distribuidora meio loja, meio bosta. Não tem a força, por exemplo, de uma grande loja. Não tem uma. Não é uma Americanas, não. Aham, não seria. Seria o cara que compra o PlayStation, joga FIFA, etc. Já comprou o FIFA pra jogar um tempo e já planeja trocar lá na própria Americanas por crédito pra comprar um outro jogo, sacou? Não é isso, não é a mesma forma que a gente vê lá. É, então, para essas pessoas que gostam de usar, o standalone é excelente. E para outras pessoas que acabam continuando o jogo, mantendo o jogo, tanto faz como tanto fez, sacou? É, eu na geração assim, eu geralmente eu mantenho o jogo. Por exemplo, jogos de PlayStation 3 eu tô me desfazendo agora ainda, né? Porque, sei lá, cansei de ver eles por aqui. Mas assim, os de PlayStation 4 eu não vendo. Já joguei, mas não vendo. Tipo, Titanfall 2, joguei, mas tá aqui ainda. The Last Guardian, por exemplo, joguei um pouquinho, não terminei, mas ele tá aqui ainda de qualquer jeito. Vou jogar, vou voltar a jogar outro dia. A Uncharted Collection, estou jogando, estou a caminho da platina. Quando esse podcast sair, eu já devo ter pegado a platina do Uncharted 3, mas assim, tá aqui. E depois que eu terminar, vai ficar aqui ainda. É, eu acho legal essa questão do standalone também, pra quem às vezes quer conhecer mais ou menos um pouco do universo, do mundo, que é tipo do Infamous, né? Tem aquele, acho que é First Light, é totalmente standalone também, e tipo, ah, não quero comprar o jogo cheio lá, porque eu sei que eu não vou jogar isso aqui, entendeu? Mas, tipo, tem uma DLC ali, dá pra me conhecer o que que é. Se eu me interessar mais, eu acabo comprando o jogo. Pô, bom ponto, meu pena. Eu não tinha imaginado dessa forma, um excelente ponto. Nesse caso específico aí, do Infamous, é bom porque você sente realmente a jogabilidade de um dos poderes ali do Delsin, né? Então, cara, é muito legal. A jogabilidade não muda nada, nada, nada, nada. Você tá controlando na DLC lá, você controla uma menina e no jogo você controla um cara. E, tipo, a jogabilidade muda quase nada. Tipo, só, sei lá, como ela se movimenta, sabe? Ela se movimenta como uma menina e o Delsin se movimenta como um cara. Um hippie, né? Só isso que muda. E as histórias se complementam. Você não precisa do outro jogo pra você curtir esse. Diferente, por exemplo, do The Last of Us, a expansão standalone dele, que foi uma outra coisa. The Last of Us não é standalone, é in-game. Não é standalone, não? Ah, não, desculpa. Viajei, é standalone. A DLC do The Last of Us também se complementa a história. Se complementa, só que, pô, você jogar aquilo e depois você jogar o eu não quero dar nenhum spoiler de The Last of Us, que puta que pariu. Se você não jogou isso, cara, na boa, pode pausar aí. Vai jogar, vai comprar. Compra na Americana e depois bota pra dar play de novo. Ou vai dando play quando eu tô falando. Tu já deve estar na Americana te comprando. Compra, vale a pena, na boa. De verdade. De coração. Quero que você tenha essa experiência linda que eu tive. Eu ainda não terminei isso daí, cara. Por favor, por que você tá falando com a gente aqui, cara? Essa porra, cara. Mas, se você jogar, por exemplo, o DLC dele, depois for jogar o outro, você vai ter um minor spoiler de umas paradas que vai acontecer. É melhor jogar o jogo e depois o DLC. Eu diria que ele é mais uma complementação. É tipo você ver Star Wars episódio 1, 2 e 3 e depois o 4, 5, 6. Não. Você precisa ver episódio 4, 5 e 6 e depois o 1, 2 e 3. É a melhor relação que eu consigo fazer, cara. Ah, então tem essa forma. Estamos agora com jogos episódicos também, né? Os jogos da Telltale, jogos... Life is Strange é assim, né? E agora, por último, jogo grande, né? Hitman foi assim. E assim, cara, de início eu confesso que, porra, jogo episódico do Hitman, não curti. Torci o nariz foda. Mas... se é pra sair um jogo do Hitman assim, é melhor do que não ter nada. Se fosse o caso, olha só, ou nós fazemos um jogo episódico do Hitman, ou não fazemos nada. Então beleza, vamos fazer episódico. Se essa é a única maneira, beleza, vamos lá, vamos fazer assim. Agora, se eles tinham a possibilidade de fazer um jogo completo e vender por preço cheio que seja, aí eu já não sei, aí eu acho que... o jogo episódico já não é tão interessante assim. É, como todos os serviços que a gente falou nesse pod, você tem um jeito legal de ser feito, um jeito honesto, um jeito legal pro consumidor, tanto pro consumidor quanto pra empresa, e um jeito mais escuso de ser feito, um jeito não tão legal de se fazer aquele tipo de negócio, como tudo que a gente falou aqui. Eu me repeti, legal, espero que você corte isso. O jogo episódico, por exemplo, no caso do Minecraft, isso foi muito forte no Minecraft. O jogo estava em desenvolvimento, seria um early access também. Ele está agariando o player enquanto ele está em desenvolvimento para suprir o desenvolvimento dele, que é uma grana. Beleza, se você faz isso honesto com os caras, você mostrando como tá indo o desenvolvimento, quais são suas metas, você entregando tudo na hora, como Minecraft fez, como PUBG tá fazendo agora, beleza, você não tá enganando nenhum, só tem a ganhar com isso. Se você tá entregando como o Ark entregou, que ele atrasou muita coisa, vendeu expansão no meio do jogo, o jogo não tava finalizado, tá todo bugado, e no final das contas começou a vender o jogo todo completo, entre aspas, por $60, aí tu tá de sacanagem. A mesma forma dos jogos episódicos. Os jogos da Telltale e o Life is Strange, que tava no fim da PSN, espero que você tenha um pego, quem tá escutando, é um jogo excelente. É, você sente que você, a cada episódio, é bom você dar uma relaxada, é bom você jogar e falar assim, pô, legal, como episódio de uma série, pô, vou jogar daqui, vou jogar o outro amanhã, vou jogar o outro daqui a 2 dias. Quando ele é pensado dessa forma, tanto pra também agariar fundo, enquanto eles estão fazendo a produção do jogo, eu acho uma forma excelente, mais uma forma de fazer negócio legal. Quando tem cara de merda, que nem os Final Fantasy VII, que falaram que vai ser episódico, quando o jogo era pra ser completo, mas estão querendo dividir ele, pra ver se que conseguem mais dinheiro, aí já começa a ficar meio chato, começa a ficar muito chato. Quando atrasa episódio também é um saco. Ai. Mas eu acho uma forma muito legal de se capitalizar em cima de certo jogo. Se é o que eu falei, se é a maneira, se é a única maneira que eles têm de fazer a parada, ok. Sim, tem jogos que não aconteceriam sem ser por esse método. Seja por aliar essas, seja por episódio. É mais uma forma de a gente ter mais uns jogos diferentes, assim. Então, o que você aí, ouvinte, acha? Acha que microtransação, DLCs, jogos e serviços, o que vocês acham disso aí? Acham que microtransação é uma parada muito chata que só atrasa nós, gamers? Ai, eu odeio essa porra. É, obrigado, YouTube Gamers, por destruir uma palavra legal. Muito obrigado, YouTube Gamers. Muito obrigado mesmo. O que você acha aí desse Battlefront 2? Vai ser pay to win? Não vai ser pay to win? Comenta, então, a DLC mais ridícula que você viu, que você ouviu falar, e que não seja o cavalo do Skyrim, que aquela ali já é muito batida. Aquela ali já é o cocô. Aquela não vale que citar. Isso aí, galera. Podem nos encontrar no grupo do Telegram. O link do grupo vai estar aí na descrição. Ou então, mandem e-mail pra gente. Isso é playstation@gmail.com. Sim, eu nunca falei o nosso e-mail aqui, mas eu tô falando agora porque eu lembrei que nós temos. Olha, tá profissionalizando. Daqui a pouco a gente tem alguma coisa, não sei. Que mais falta. Se quiser, falem com a gente lá no Twitter também, ou mais precisamente comigo. Só eu entro naquela bagaça sempre. Não. Agora eu tô entrando no Twitter. Ainda me sinto esquizofrênico falando comigo mesmo naquela merda. Ainda me sinto. Então qual é o seu Twitter, Roberto? Ai, ninguém vai conseguir achar. @rchernicharo. Você vai saber, porque o sobrenome vai estar aqui na descrição. Eu vou botar o Twitter do Roberto aqui na descrição desse episódio. Beleza, galera? Então é isso. Valeu, falou, tchau, tchau e até a próxima. Falou! Valeu.